360 para o sequenciamento. Pronorte desce para o 060. Uno 7, curva direita, via corredor axé. Controle em 119, decimal 8, torre em 118, decimal 95 e aciona 0121 no transponder. É o nível 060. Pronorte, eu... 060. Quebec, quilo correto, pátio 4 já possui POB? 3 a bordo, transfere a torre para acionamento, táxi decolagem, um ajuste 1011, um bom voo. O trip 5240, condições de ingressar com cautela para a posição remota 03. Afirmo. Ingressa então via quilo, com cautela, posição 03. Com cautela, posição 03, trip 5240. Para registro, não recebeu nenhuma informação do centro transferindo de frequência. E quando chamamos para descida, ele informou que já havia orientado a troca de frequência. Como nós não tínhamos recebido, também não cotejamos. E estamos na frequência 288 do centro. Perfeito. O que o senhor está já 30 milhas na minha área, sem contato. Por isso, o senhor foi, seria o primeiro, agora vai ser o segundo, devido ao motivo da sua falha de comunicação. Vamos informar o centro aí a sua alegação. Afirmativo. Não tivemos nenhuma intenção de... na frequência, estamos na escuta do centro, ele não efetuou nenhuma chamada, mesmo com não tendo tido êxito aí na transferência que ele nos mandou. Copiado o 595 para reportar. Gente, trip 5447 vai seguir a aeronave da TAM finalizando o push no través 04 do pátio principal. Prossegue via Índia até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 118 decimal 95, ajuste 1011, agora um bom voo. Trip 5447, informe que vai via Índia na retaguarda do TAM. E no ponto de espera, chamar a torre em 118 decimal 95, trip 547. Correto. Gol 1600 no portão 8, pronto para pushback e acionamento. Gol 1600, portão 08, livre acionar, reporta táxi. Reportará para o táxi 1600. Guarda, Miguel. 32 1600, decolou agora aos 47, controle 119.8. 19.8, graças, boa tarde. Boa. Quilo decolou agora aos 48, controle 119.8. Quebec, Quilo. Lima, Papa Quilo tem livre pouso na 107, o vento é de 100 graus com 149. Tá livre pouso na 107, Lima, Papa Quilo. Mike, Serra, Golfo na escuta. Conforme solicitado, a sua saída agora é Arbor e após Arbor, sujeito a autorização do controle para proa direta, ok? Após decolagem, curva direita. Devido a tráfego na saída Arbor, para não conquistar o 595, vai curvar à direita na proa 060. Nessa proa, tiver condições de intercepto localizador. Afirmativo, aguardando a sua orientação para curvar à direita. Pode curvar a presente, o 060, 5595. 95. Controle do Juliette Quebec, Quilo. Juliette Quebec, Quilo, no meu pé, corredor Axé, volte para o da barra. Quilo. Só um minuto, Max Agolfo, que eu vou confirmar o parte da aeronave que está tocando o solo agora, de 17. Só um minuto, por favor. Inspecionamento? Gente, voo no 924, é o número 2 no setor, a aeronave da companhia no 08 já iniciando o inspecionamento. Quem na mídia que eu tô aguardando? O número, reporte estabilizado, hoje. 2000 pés no 09, confirmará estabilizado. Alguma possibilidade de voar cóctel, o TAM 3216? Afirmativo, 3216. Direto cóctel, o TAM 3216. 5595 da Trip, 2000 pés, autorizado pro Odiduna, reporte estabilizado. 2000 pro Odiduna, reportará 5595. Corrigindo, aeronave da Trip já na entrada do Pátio 3, não me escuta aguardando, por gentileza. Informação 2000 pés, Duna, para o 5595. Afirmativo, 5595, desce para 2000 pés, pro Odiduna, reporte estabilizado. Reportará. Ponto espera. Está aguardando para o Multidesc, mas já iniciou o procedimento de partida. Por conta e risco, aqui aguardando push. O voo no 924, informa que está aguardando o Multidesc, mas já iniciou o procedimento de partida, conforme a autoridade da CPI. Gente, gol no 924 tem livre pushback e saneamento, ok? A informação foi para o gol no 394 e no 05. Ah, sim, então iniciando da presença do pushback 1 no 0, gol no 924. Sim, ante. Solo, trip 5447. 5447, prossiga. É, alguma previsão para a nave da TAN, se é o táxi? Tanto 3805 na escuta. Vamos em contato, sim. Ah, ciente, tem 447. Então, 3805, terá que retornar o FING, confia? Positivo, voltar pro FING. Sem só um instante de coordenação com o CIV, ok? Voltando pro FING. Ótimo, acredito que seja pro seu bem, 3206. Muito obrigado, né? 5595, inicie redução, informa o tráfego que o precede na posição de 12 horas, aeronave é 7 milhas com 200 de grau, de 200, o tipo é um Airbus 319. Reduzindo, 35595. 7, data de 100 graus, com números. Só o instante cópia, prepara a saída da Eulia da Bridge aguardando. Então, 3805, pode prosseguir o 04, ok? Tá ok, 004. Itmar Serra Golfo, 0800 graus com 15 nós. O Chiné 6320 está estabilizado? Afirmo, senhor. Estabilizou 6320. Complete aproximação, chame torre em 1895, bom posto. 1895, boa tarde. 1895, atentando a aeronave da TAN no parqueamento. Ok, sente a aeronave da TAN e a gente como se espera. Chama na torre em 1895, graças. Gol no 394, no portão 05, na escuta? Prossiga. Tem livre acionamento no portão 05 e reporta táxi. Autorizado, puxa acionamento, reporta táxi, no 3 nas 4. Doa para o destino. A radial 290. Nativo, temos alguns aeronaves aproximando na pista no 0. Eu mantenho o perfil assim que possível, assim direto no destino. 7. Eu vou entender que vai manter o perfil restrito a 3000, autoriza a atenção 080. Autorizado 080, Mike Serra Golf. Autorizado 80. Entrar o pátio 3. Após prossegue via pátio Índia, ponto de espera torre em 1, 18.95, ajuste 1011, bom voo. Embaixo, então está vendo metros da ponte, aeronave prossegue pátio do Mike Serra Golf no 90. 4-7, mantenha o ponto de espera e aguarde. Ah, mantendo a posição, 3-4-7. Gol no triplo 3, transcópio. Autorizado Congonhas, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Perzulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-19.8 e aciona 5-5-1-5 no transponto. Estamos autorizados para São Paulo 2-0, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, após verso Bridge, intercepta Perzulu. E aqui a rota do planejamento. Controle 1-19.8, transponde ao 5-5-1-3-3-3. Bono 333, correto, portão 9, chama pronto, pushback acionamento. Pushback está nos 2-3-2-2-3. Então, 3283, aguardando na minha escuta, duas aeronaves irão táxi à retaguarda, ok? Estimado entre 3 a 5 minutos máximo. Bom, no 924, assim que a aeronave da companhia ingressar no pátio 3, pode prosseguir o táxi até o ponto de espera. Gente, após a aeronave da companhia 3, prossegue o táxi de ponto de espera. Bom, no 924. Do aeródromo de Salvador e reporte para a modificação de regras, 29 Delta. Aparelho 2230, chame em Recife, em 128.8. Recife 1288, obrigado, até a volta. É. Xaner 6315, informação November. Xaner 6315, só o Static Copy, Guarulhos, prepara a saída da Eule da Bridge, aguardando. Aguardando. 5595, continue a aproximação, reporte na DA. Tá na DA, o 5595. Inicia a remetida da presente, mantém o procedimento da carta, aguardando transferência. Tem condições de prosseguir, o Oxanel já levou o 5595. Em livre pouso na 10, venta de 100 graus com 16 nós. 5595. Solo 1394 para o táxi, 121, 3 horas e 45, Campinas. 47 ali, mantém pista 10. A linha aí mantém na pista 10, 35447. 2011, bom voo. 2011, táxi de frente, 1895, boa. Bom, 394. Então 3283, na escuta? Na escuta. Acordando com a equipe de solo, aeronave da Gol iniciando o táxi a partir da entrada do pátio 3. Após a mesma, livre para o pushback acionamento, reporta táxi. Coordenando o pessoal de solo aqui, vai reportar táxi, são 3283. Solo, Xaner 6320. Xaner 6320, táxi via Alfa, reporta Anjo, táxi 2 Juliette para ingresso. Alfa, Anjo, Juliette para ingresso, 6320. Solo, 5555. Trip 5595, táxi um pouco mais à frente, aguarda para ingresso na Taxiway Alpha. Após a aeronave da Avianca, ingressa Kilo Pat 3, atentão sinalizador. Gente, após a passagem da Avianca, ingressa na Kilo Pat 3, trip 5595. Direto ao destino, autorizado? Afirmativo, vai Serra Gol, seguiu estimado de pouso, quando possível. Aguarda, 17, 17, 10. 17, 10, copiado, Mike Serra Golf. Gol no 924 ali, mantenho no zero. 6320 Juliette, portão 05. Juliette 05, 04, após a rolagem do tráfego da Gol, a Lima tem PC10. Após o tráfego ali, ali mantém na 10, mantém na 4. Na 6315, pronto, copy? Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 190 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesolo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119, decimal 8 e aciona 5527 no transponder. 360, da AEL, Leda, Bridge, decola da 10 com curva direita, 198, 5527. Na 6315, correto, portão 3, chama pronto, pushback, acionamento. Chamarei. 5447, submantenha o nível 200 na saída Momo. Subindo para o 200, perfil da Momo na sua escuta, trip 5447. 5447, estacionado, modo normal, transponder 5454. 5454, modo out. Restrito 1.000 pés até liberação do controle para o nível 085. Decola da 190 com curva direita via corredor axé. O controle em 119 decimal 8 e aciona 5463 no transponder. Está fora de alcance, não recebo nem alfa nem o Charlie, 5447. Vou passar para o número 2, ok? Obrigado. Tor 32 correto, reporta pronto para o táxi, o ajuste agora 1010. Controle, poderia confirmar como recebe 5447, modo. Modo out. O, aguarde uma varredura, 5447. Gente, na sua escuta. Passando 2800, vigilância, 5447. Gente, confere, 5447. Era 5 plano ainda válido? Na minha escuta, inicialmente permanece, ok? Da Eulia da Brit, curva direita após a decolagem. Tá, vou fazer uma posição aqui, eu retorno. Senta. Era o táxi da 3283 com 150, 1 hora e 50, Recife. 3283, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1010, agora em bom voo. Gente, é bom trabalho também, tá? 3283, vamos monitorar a torre 1895, ponto de espera da 10. Gol 1394 tem livre decolagem da 10, o vento é de 100 graus com 169. Autorizado decolagem da 10, mantenha na 4. Mantenha 350, saída Fuca. Fuca, subindo para 350, 1924. Fuca. Da Gol, a Lima tem pista 10. Após o Gol, a Lima tem pista 10, 3, 2, 3. 305 na escuta do sol. pergunta do Centro Recife, se o senhor pretende, em algum momento, modificar as regras de voo? Decolou agora o 05, controle, 119,8. Vai chamar 19,8, boa tarde. Setor 3-2, a intenção é prosseguir cabeceiro no zero, ingresso e decolagem a partir da Taxi Hotel. Sim. Sim, só me confirma o PLB. 07 a bordo. 07. Táxi até o ponto de espera da Taxi Hotel e reporta para o cruzamento, Pastor 3-2. Até o ponto de espera da... 283, tem livre decolagem da 10, o vento é de 100 graus com 15 nós. Iniciando, tá 3-2, é 3. Aumento, monotrio pro 3. Controle Salvador, boa tarde, 35626 com a Oscar para a descida. Prossiga para o controle, é o 35626? Afirmo, para a descida, companheiro, informação Oscar. 4 mil pés, chegada Bonfim, 1010. Para 4 mil na Bonfim, com 1010, 35626. Controle, 119.8. 119.8, 3283. 4-0. Gente, só um instante, cópia, prepara a saída da Euleda Ilhéus, aguardando cópia. Tarde, 3283, submantenha, 1-0, saída pública. 1-0, saída pública, chama, está 3283, solicita final 150. Aguarde coordenação. Guarda. Solida pro Odipuca? Olá, Salvador. Boa tarde, é 35490. Tem informação alta. Autorização de centros para petrolífero. Trip 5490, boa tarde. Número 2 para a Copa, prepara a saída Momo, Cogbu, aguardando. Meu cordial controle de Salvador, é o Mike Serra Golf, essa a possibilidade do nível 100? Será coordenado junto ao centro Recife, o mesmo. Pergunta, quer saber se o senhor pretende modificar as regras de voo? Ah, preciso manter uma centena, vai modificar 120 milhas na radial 290. Obrigado, subiu, mantém uma centena, Mike Terra Golf. Uma centena autorizado, grato. Pastor 3-2. Olimpo 01 no pronto, copy. Autorizado Salvador para Belo Horizonte, nível 240, decola da 190 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, Ilhéus e após conforme a rota do plano de voo. Controle em 119,8 e aciona 5472 no transponder. Problema, você tem condições de voar da presente pro de Duna, interceptar o LS? Aqui, pra... O Romeu Rogoff desce inicialmente para 3 mil pés na projetora. Inicialmente para 3 mil pés na projetora, Romeu. 1-3-3-3-1-4-5 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, Galeão. O 333, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-18.95, ajuste 1010, um bom voo. Táxi via parte, Indy, ponto de espera 1-0, torre 1895, ajuste 1-0, obrigado, bom dia. Trip 5490, pronto, copy. Autorizado para Petrolina, nível 200, decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Momo. Após Momo, voa posição Cogibo. Após Cogibo, voa direto Petrolina. Controle em 119.8 e aciona 5522 no transponder. Trip 5490, Pat 3, já porta pronto para o espexionamento. O 934, chame o centro Recife em 12685 e voe em Maceió. 12685, voa Maceió, voa 924. Controle, outra placa, acelamento está presente, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, modificada, ao 1-1, na proa da rotatória agora. Rotatória de Simões Filho, aguarde transferência. Bravo Delta. Bruno 394, Recife, em 13325. Vai chamar no 3325, obrigado. Chame Centro Recife em 12085, bom voo. 2085, obrigado. Controle de Salvador, 35626. Confirma para o controle. O 35 não foi copiado, repita. Desvio à direita para o 5626, está informações. Autorizado, reporte ao final do desvio, 5626. Mandarei. Alinhar e manter. Alinhar e mantém, na 10, 1-3-3. 232, decolou 1-2, curva direita, via corredor axé. Aguarde transferência de controle e comunicações. Direita axé, aguardando transferência, pastor. 626, desça para 2.000 pés, ajuste no 0-1-1-0-1-0, 1010, resposta avisada. Autorizadona para o 5626? Mantenha a chegada, 5626. Aonde? Azul 4116 na escuta do controle, Salvador. Ao alinhar, autorizado decolar, mantenha a proa até atingir 2.000 pés. 090 graus, 169. Autorizado alinhar e decolar, dando zero, mantendo a proa até 2.000 pés. Gol 1-3-3. Atingindo 1.000 pés, passo 432. Gente, chame agora o controle Salvador em 119.80. Calma, controle 719.832. Boa tarde, pastor 32, mantendo 1.000 pés, corredor axé. 1.000 pés no corredor axé, pastor 32, reporte o farol da barra. Botar a farol da barra, 32. Batalha do 4116, transfere 1.0. 4116, boa tarde. Desça para o nível 060 na chegada Mário. Informe a sua velocidade indicada. 060, mantendo 150 nós. Reduza então para 2109, é sinal 060. 10-9 e informa que não conciliar para Tamar e abaixo do 140. Para o sequenciamento, o 496 subvetor, devido à falha de comunicação, vai curvar à esquerda na proa 0-0, limitado por 25 milhas, 25 milhas após proa de Duna. Esquerda 0-1-0, 25 milhas, boa Duna 4-1-6. Contra Salvador 198, gol na tripla 3. Está no circuito Torre 1895. É, cuidado pra cuidado. 35447, agora com Recife, 2685. 2685, Recife, grato. Controle Salvador, boa tarde, gol 1 no triplo 3, 1700 na Dayal. Gol 1 no triplo 3. Ou no triplo 3, submantenho 360, saída da El, vigilância. 360, saída da El, ou no triplo 3. O Séria, corrigindo, Pastor 32, qual seria a proa ideal para a Teixeira de Freitas? 219-32. Prossiga direto, Teixeira de Freitas, Pastor 32, subindo para o 085. Direto para Teixeira de Freitas, ascendendo para o 085-32. Romeu Golf se confirmando o pulse, será efetuado na pista 0 ou na pista 7? Apenas confirma, na pista para o pulse será 10 ou 1 no 7? 1 no 7, copiado. Romeu Golf desça para 2 mil pés, ajuste 1 no 0, 1 no 0, reporte estabilizado no LS. Estabilizado no LS, 5626, complete a aproximação, torre 1895. 1895, já boa. Mike Serra, Golf, controle Salvador. Escuta. Chame agora o centro Recife em 122.8. Caso negativo, retorna para Salvador, para a frequência de Salvador. 228, caso negativo, retorna com a sua frequência, Mike Serra, Golf. Pastor 32, quando possível, estimado para o curso. 0532. 1805, copiado. Rosa 4116, irá manter a presente proa, aguardando proa para interceptar o LLS. Vamos traço à sua direita, posição de 1 hora, aeronave a 6 milhas, passando minha dúzia de mil, aeronave transportando em ferro. Então, Alfa Charlie 900. Okay. Permanece a cópia, o TAN 3805, e está pronto para o pushback e acionamento. Já está atualizado, confirme? Afirmo, porção 04, livre acionar, reporta táxi. Livre acionamento, reporte para o táxi, TAN 3805, obrigado. Funcionário 6315, puxa acionamento, está no 3. Funcionário 6315, número 2 no setor, aeronave da TAN já autorizada no 04. Na minha escuta, aguardando. 402, setor norte do aeródromo, para o ingresso na perna do vento, pista 10, 5 milhas à sua esquerda, 1500 pés. 735626. Sente 1-1, táxi autorizado, reporta para o cruzamento, pista 1028. Para girar a base. Poxa, 6315 copiou, número 2 no setor, para o pushback acionamento? Copiei, mas o tanto está parado ainda, senhor, nós estamos prontos. 05, confirma, iniciando o pushback, posição 04. 3205, iniciando. Center. Juliette Bravo Delta, desça para 1 no mil pés agora, curva esquerda, chame final da 1-0. O C-62-6 teve pouso, né? Autorizado pouso, 1-0-0 graus, 1-9. Grato. 5-4-0 para pushback para mim. A critério pode iniciar o pushback acionamento, porém será o terceiro no táxi. Aeronave da TAM já no push no través 04 e após será autorizada a aeronave da Avianca no pátio principal, também na posição 03, ok? Colo voo 600 no portão 8, pronto para pushback acionamento. Três aeronaves falaram ao mesmo tempo. Ok, livre, pushback, acionamento, chamará para o táxi 1600. 6. 050, ICAP 632. Controle papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, controle Salvador, prossiga. Livrando a região de Arembepe, segue para Valéria. Tem interferência com o aeródromo, caso necessário, transfere torre. Confirme, prossegue para Valéria. Qual seria o setor de Valéria? Tem interferência com o setor, é próximo à rota. Copiado. Reporte final pouso, Mike Church, o meu. Gente, mais uma vez a pouso, tá? Mantém então a escuta permanente, Mike Church, o meu. Voo 1-3-3-3, chame Recife 1-2-8, corrigindo 1-3-3-2-5. Centro Recife 1-3-3-2-5, voo 1-3-3-3. Azul 4-1-6, 2000 pés, 1-0-1-0, ajuste, reporte estabilizado. Já estabilizado no X-Ray, o 4-1-6. Aguarde transferência, 4-1-6. Guardando. Ponto de espera, torre 1-1-8.95, ajuste 1010, bom voo. 1895 no ponto de espera, 1010, obrigado. Obrigado pela compreensão, tá 3805. Senta. Oxanair 6315 na escuta? Escuta. Coordene com a equipe de solo após a aeronave da TAM liberar o setor a retaguarda, livre acionamento e puxa, reporta táxi. Vamos reportar para o táxi. Utilizado com o localizador, Romeu, negócio. O TRIP 5626, condições de prosseguir com cautela para o 02, posição remota 02? Afirmo, temos sim. Prossegue então com cautela para o 02 da posição, ok? Atento ao sinalizador. Então, cautela para o 02, beleza. 416, a aeronave que o precede está transportando em ferro, está com 8 milhas, com 150 de grau. Essa aeronave vai para o pista 1-7, então ela vai ter que demorar um pouco mais para circular para 1-7. 4-1-6, redução para mim, não possível. Reduzindo, 4-1-6. Controle, o Romeu Romeu Golf estabilizado. Romeu Romeu Golf 2-18-95, bom pouso. Juliette Bravo Delta no solo 2-4, libera a direita, solo 1-2-1, decimal 9. Torre, Papa Romeu, Romeu, negócio aeromédico, estabilizado na ILS, se possível, já cancela, centralizado, já cancela e segue direto para o site. Ciente, plano de voo, instrumentos, cancelado aos 2-4, curva esquerda e reporte de base para final, pista 1-7, ajuste de altímetro 1-0-1-0, tem prioridade para o pouso. Matheus, já livrou o eixo, 1-0, vai reportar de base para final, 1-7, o Romeu, negócio. Torre, Salvador, boa tarde, 3805, está pronto para a decolagem, 1-0. Mantém o ponto de espera. Mantém, 3805. Olimpo 01, autorizado cruzamento da pista 1-0. 3 a bordo, 2 horas e 40, alterna marcial, pronto para o táxi. 600, inicialmente táxi até o através do 612, aguardando para prosseguir. Mantenha no através do 62-60. Tráfico do Salvador, muito boa tarde, Oceaneiro 6142, tem que dar Oscar, Recife, número 612, autorização Recife 390. Juliette Bravo Delta, condições de prosseguir via Alfa. Juliette, ingressa no Pátio 3. Bravo Delta, vai agilizar. Sente agilizando na medida do possível, por gentileza, Juliette Bravo Delta. Para o táxi Trip 5490. Estamos com 3,45 de autonomia, 42 a bordo, alternado Aracaju. P5490, vai atentar a aeronave na taxiway Alfa agora, o Juliette Bravo Delta, mesmo vai ingressar no pátio 3. Após, prossegue via pátio principal, seguindo a aeronave da Avianca. E no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1010, um bom voo. Já passa a jornada, segue a Avianca, 3,85, 3,85, 9,5,14, 3,5,490. Está girando base para pista 197. Gente, 419. Papá Romeu Golf, cheque o trem de pouso. Baixo e travou, de base para final 17. Autorizado pouso 197, 190 graus, 159. Romeu Golf. É livre pouso 17, pouso. 2000, 0, 0, reportar a estabilidade de ADS 6326. Para o táxi 6. 315, 145 a bordo, 5 horas de 25, alterna Galeão. Sinais 6315, táxi via Indy Alpha, até a ponte de espera da 1-0, no ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste 1010, um bom voo. 295, quando pronto, obrigado. O Gol 9600 vai seguir a aeronave da Trip, ingressando agora no pátio principal, prossegue como número 3 no ponto de espera da 1-0 via Índia, no ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste 1010, um bom voo. Segue a aeronave da Trip, será o terceiro no ponto de espera via Índia, chama a torre 118, 95, Gol 9600, bom dia. Olimpo 01 será o número 4 no táxi, seguindo a aeronave da Gol, agora no través do 612. Seguindo a mesma até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre em 1-1-8, decimal 9-5, um bom voo. Está, ao estacionar a frequência livre. Mike Gillette, Romeu, boa tarde. Quatro, no 6, 4 milhas e meia da 1-0. Autorizado pouso, pistão no 0, 1-0-0 graus, 1-5 nós, azul 4-1 no 6. Teve pouso no 1-0, azul 4-1 no 6. Tá 3805, decolou os 2-8, chame o controle em 1-9, decimal 8. 19-8, obrigado, 3805. Salvador, papapá, mais Gillette, Romeu. Adiante. Romeu na rotatória, senhor, segue para Valéria, mantendo 500 GL, permanente na sua escuta até transferência. Yankee Mike é o quarto para a Copa, confirma apenas o local de sobrevoo. Aproximadamente a quantas milhas fica o bairro de Valéria? 3805, confirmo. Confirmo, o senhor estacionado 7473? Ah, afirmo, 7473. Qual foi o transponder passado? Me passaram, não sei o que passou para o senhor, mas foi o 5471, confirmo. 5471 aqui, o 3805, confirma. 5471, não confirma. Dael, vigilância. Dael, lenda, vigilância, ciente, o 3805. Tento mantendo 600 pés, agora 700 pés, para manter 500 AGL. Ciente. Azul 41 no meio, autorizado pouso, 190 graus, 159. De pouso, 190, 41 no meio. Curva esquerda, ingresso no aeroviu, 8-9-8-4-8-5-5-4-7, responder 6-1-4-3. Chanel 6-1-4-2, confirmando perfil de saída Puca, transição Caju, ok? Puca, Jamo, Aracaju, ponte intercepta este aeroviu. Puca, Jamo, Aracaju, 6-1-4-2. Correto, portão 6-2, deixa uma pronta para o SPEC, acionamento. Camarada. 6315, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. E mantém no zero. Juliette, Juliette Romeu, assim que possível, me informe aí em que radial de Salvador fica esse bairro, por favor. Eu acredito que seja radial 300 aproximadamente. Informará, senhor, não tenho o BOR a bordo, mas vou procurar informação. Sim. Azul 41 no meio, no solo 30, libere a direita, solo 121 no decimal 9. 29, obrigado. Canem 326 no localizador. 326 complete, aproximação, torre 1, 1895. Torre 1, 1895, Canem 326, boa. Alfa Juliette para 08, azul 41, por meio. Prosseguir até Valéria. Vai mantendo e aguardando, senhor. Em águas claras. Torre Salvador, muito boa tarde. O Xanair 6326 está estabilizado no ILS. O Xanair 6326, continua a aproximação. Aguarde pista livre, informa um helicóptero à sua esquerda, 5 milhas, 800 pés. Sim, está aguardando pista livre, tráfego de queda, né? 326. Prossiga. Valéria fica no setor norte, senhor, para norte da BR, afastado ainda de Águas Claras, porque ele não tem a sua radial ideal, mas... Estou na... aproximadamente aqui na sua 300. Fumaça 16, boa tarde, informação Oscar. É o terceiro para cópia para Lagoa Santa, só um instante, cópia. Prode Dael, ascensão 3606315. Tirá-lo de lá, provavelmente. Vamos observar. Está autorizado sobrevoar o bairro de Valéria, na minha escuta. Permanece na sua, agradece, Romeu. O Xanair 6315 decolou 32, chame o controle em 1, 19.8. Decolagem da 17, curva direita via corredor Axé. Controle em 1, 19.8, a torre em 1, 18.95 e aciona o padrão 01, 16. O meu Índia November Alpha, autorizado acionamento, chame para escutar. Controle de Leda, 6315. Leda na prova, 6315. Segundo. Posição de 12 horas aproximadamente, 1950 pés, um Papa Alfa 32, sentido contrário. Acuse avistando. Acusará avistando, Romeu. Para acionamento. 3205, controle de Salvador, prossiga. 3 a vídeo. O 3205, mantém a saída. 0. Salvador, sobrevoo em Feira de Santana, 1000 pés, decolagem da 17, curva esquerda, via corredor forte. Controle em 1, 19.8, torre em 1, 18.95 e aciona 5530 no transponder. 490 autorizado, alinhar e manter. Ingresso e manter, 35490. Papá, papá, Mike e Juliette Romeu, chame agora o controle de Salvador em 1, 19.8, tá instruções. Link Mike correto no pátio 4, confirmando 2 no POB. Controle. Azul permanente. Romeu. O Xanair 6326, no solo 34, liberou a direita, chame o solo em 121 no decimal 9. Solo 219, o Xanair 6326, boa. Trip 5490, pista livre, autorizado a decolar, 100 graus, 159. A gente veio do colégio, trip 5249, 5490. Subiu gol 1600, pronto, ponto de espera da 1-0. Mantém o ponto de espera, gol 1600. Otolico, pode coordenar para o de Bridge, para o 62-63-5, por gentileza? O 63-5, mantém essa aí, da, aguardando a coordenação. Muito obrigado. Papatango Bravo, que Luiz, que é autorizado acionamento, chama tanto para o táxi. Acionamento, reporte pronto para o táxi, November Yankee Mike. Boa tarde, Pastor 20, desce ao 050 na proa de etapa. Para 050 na proa de etapa, Pastor 20. Passando através de Paris, Vitor Mike Quebec. Do frequência 199, decimal 80. 1980, obrigado, boa. Controle Salvador, é o Trip 5490, muito boa tarde. 5490, se mantém o 200, sai da MOMO. Sente só para o 200 na MOMO. Pastor 32, agora há 5 milhas para ingressar na terminal ideal, se já terminado, mantenha o 085 e chame o controle em 120, decima 1, Pastor 32. 240, só um instante, cópia, provável saída será árvore, ok? Aguardando coordenação junto ao controle. Uno. Felipe Papatango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, mantém a proa da rotatória, aguarde transferência. Aguardando, visual com aeródromo Quebec. Gol no 600, autorizado a alinhar e manter. Transmissão está baixa. Alinha e mantenha no 0600. 5x5 agora. Ardor e após direto destino. No controle em 119, decimal 8 e aciona 5505 no transponder. Isso é mais que 10, 5. Salvador, de Papatango, Vitor Mike Quebec. Papatango, Vitor Mike Quebec, mantenha 1500 PES, setor norte. Inicie 360 ao passar rotatória pela sua esquerda. Reporte a interceptar no final. Número 2 para pouso em Salvador. Positivo, vou passar rotatória 360 pela esquerda, reportarei e interceptando no final, Vitor Mike Quebec. Visão do 648. Complete a aproximação, torre 1895. 1895, chegamos. O 6395 vai chamar Recife, a frequência 13325. 3325, 6305. Olha o papapá mais direto, o meu agora sendo superado pelo avanço sentido rotatório, permanece vertical da BR. Copiado. Informe a sua altitude, eu recebo 800 pés mais direto, Romeu. 700 pés, já. Copiado, aeronave está 1.500 pés, rotatória após a final. Estou visual com medo, já esperar. Tomado agora, está livre na 600, decolou os 39, chame o controle em 199, decimal 80. 0900. 0900. Confia para o controle. Gol 1600. 1600, sube e mantenha o 370, sai da Puca. A Puca 370. Por Mike Quebec, reautorizado a interceptar a final da pista 17. Serviço autorizado a interceptar a final, Vitor Mike Quebec da 17. Interceptando a final, confirme que está livre e abandonar o 97. Até um minuto aí da final da pista 17, devido a tráfego do helicóptero abaixo, eu sou, acho que não está visual, está exatamente abaixo. Dois mil pés, ajuste 1-0, reporte estabilizado. Para 2000, copo em 10, reportará estabilizado, ajustou 2-0. Aguarde para o táxi, November Yankee Mike, será o número 3. Papa Tango, Vitor Mike Quebec, desça em condições visuais para o pouso, ajuste no 0-0, tráfego do helicóptero superado, vento 1-0 graus, 1-5 nós. É, apresentando descida, Vitor Mike Quebec. Tempo 01, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Gol no 648, no solo 42, libere a direita, solo 121, no decimal 9. 219. Papa Tango Vitor Mike Quebec confirma autorização de pouso na pista 17, 1-0 graus, 1-6. Jogou no 648, boa tarde, táxi via Alfa, reportante, seu táxi e Juliette, para ingresso. Alfa, reportante da Juliette. Esquerda. Estevo, Quebec, sente, grave. Olimpo 01, autorizado a decolar, pista 1-0, 1-0 graus, 1-5-9. Na 6142, nós temos 156 a bordo. 3:25 Natal. Mano PLB 1156? Sim, gente, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera torre 1-1-8, decimal 95, o ajuste 1010. Um bom voo. Pátio, Índia, ponto de espera 2295, hoje na 6142. Quebec, sim. Área 2020 está livre ao final do procedimento, informe estabilizado. Bom, área estabilizado para 2020.